agradecer primeiramente a Deus e pedir logo desculpa pro pessoal todo que escutou esse CD todo aqui, é o quinto CD dessa banda. É a melhor, o quarto foi o outro, é doido, é a melhor banda do Brasil. Muito obrigado pra você pela paciência, pela audiência e até amanhã, se Deus quiser. Lasca, Jurubeba, vai! E amor e soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E amor e soca, pica, pica, pica, pica. Isso vai te enjoar. Tu quer dormir de noite? Não consegui dormir. É um zonito nos ouvidos. Amor e soca, vem aí. Tu quer dormir de noite? Não consegui dormir. É um zonido pra socar, vai. Vai, Jurubeba, oi! E amor e soca, soca, soca, soca, soca, soca. E amor e soca, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Oi, amor e soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E amor e soca, pica, pica, pica. Essa banda é de fazer suar o sovaco, né? É. Música, eu sei que você não aguenta ouvir mais, mas é o hino internacional das resenhas. Essa aqui também é boa. Meu pai é foda, eu sou fodinha. Meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas. Meu pai é foda, eu sou fodinha. Meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas. Meu pai é foda, eu sou fodinha. Meu pai pega as coroas e eu pego as alvinhas. Meu pai é foda, eu sou fodinha. Meu pai pega. Deixa comigo, céu. Ei, papai, nós é coligação, nós ostenta porque tem. Ele é o fodinho, eu sou fodão. Ei, papai, nós é coligação, nós ostenta porque tem. Ah, vai, meu pai. Nós é o foda, eu sou fodinha. Meu pai pega as coroas e eu pego as alvinhas. Meu pai é foda, eu sou fodinha. Meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas. Meu pai é foda, eu sou fodinha. Meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas. Meu pai é foda, eu sou fodinha. Puxa o solo, Jurubeba. Só fazer igual no show, viu, minha filha? Aí você vai dar uma parada e não erra, não, Jurubeba. Senão você não vai ganhar o cachê da gravação. Ô, fala o cachê da gravação, não vai conseguir o cachê da gravação. Ei, papai, nós é coligação, nós ostenta porque tem. Ele é fodinho, eu sou fodão. Ei, papai. Era pra parar, meu filho. Vai até o papo ser, mas já que continua, então continua isso. Porra, vai, vai. Meu pai é foda, eu sou fodinha. Meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas. Agora vai ficar uma faixa agora de 50 minutos porque tu não parou. A gente fala com você aí, você não entende as merdas que a gente fala, porra. Vou dar chinelada na cara e não vou pagar o cachê mais essa porra, não. Essa banda, minha gente, é escolhendo. Agora eu vou parar com essa porra. Eu não aguento mais, não, moço. Os caras já 10 anos. Vai fazer 10 anos essa banda e não aprendeu de 1985. Não aprende a tocar não, nessa merda. É pra parar, agora para. Manda o tecladista parar, o tecladista não para, né, Neto? Tô falando, não é, né, meu que tá isso, né? Esse tecladista aí. É mais ou menos, porra! E o cantor? É uma bosta. Então valeu, valeu. Valeu, tchau, gente!